comunicação, mantendo o 350, está sob vigilância. Na sua esgota, o Juliette Bravo Lima, como foi agora? Juliette Bravo Lima, recife na esgota. Ciente, está sob vigilância, o Juliette Bravo Lima, vida 170, Pro de Amar, chama para descida, Juliette Bravo Lima, como foi? Pode voar direto do 9746? Negativo, vou ter a chegada. Ativo Recife para o táxi. Monitor B, 128. Sim, 128. Gente, grato, táxi via Juliette Alfa, reporta na Charlie, pronto para o colégio. Juliette Alfa, reporta na Charlie, não sei como. 1606, pushback, acionamento, posição, polo exterior, pushback. Autorizado, gol 606, acionamento, pushback, chama o táxi. Gente, livre, 606. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo e o ajuste é 1-0, 1-1. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, 1-7. Boa noite, da próxima posição do Sagaz e fazer nível 350 na trilha de transição. Autorizado, boa noite, 96, chame para táxi. 89. É, tem bastante, mas tem 75. Para o que está dentro do próximo registro. Ok. Até no máximo 76, na 3506. Máximo 75. Boa noite, Azul, Alfa Yankee, Alfa Yankee Eco. 1714 decolado, Azul 8, controle agora em 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, com 714. Alfa Yankee Eco, boa noite, prossiga. Alfa Yankee Eco, boa noite, prossiga. Alfa Yankee Eco, na ponte 1. Visualização de reboque da aeronave até o bate 3. Mas 3-0 no perfil da saída, gol 714. Perfil pro Caracaju. Perfil pro Caracaju, sente gol 714. Baixado e travado? Ainda negativo. Para. Para o táxi, boa noite, 96. Boa noite, 3 a bordo. 3 horas, alterna Fortaleza. Ok, brother. De Alfa, reporte ponto de espera na TIA. De Alfa, chama ponto de espera na TIA. Na... 06 vai seguir com o número 2, ponto de espera, seguindo o banho da companhia que está taxando via Índia. Como número 2, voo 606. travada. Hora passou sim, agora tá baixado, travado, 6746. Web 6746, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 070 graus com 03 nós, ajuste 1 no zero, 1 no 1, e informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados e pista molhada. Afirmativo, está livre o pouso na 1 no zero, 1 no zero, 1 no 1, 6746. Passa nível 130, chama agora centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 12685, alternando 12545, bom trabalho, igual 7114. Oi, Juliette, para o 612 na minha escuta. Alfa Juliette, 612 na escuta, 67. 46, Juliette. Espera, pronto, voo 606. Voo no 606 após o início de rolagem do bang da companhia, está autorizado a manter o pistão no zero. Após o tráfego companhia, ele mantém no zero, voo 606. 896, livre decolagem da pista no zero, vento calmo e o ajuste é no zero, 1 no 1. 01, livre decolagem, boa noite, 96. Autorizado iniciar o reboque, aguardando para prosseguir o táxi do reboque. Decolado aos 26, controle agora em 119, decimal 35, tomou um voo, boa noite. Boa noite, obrigado, 1935, boa tarde. 283, copia Recife ainda, tá 5282. 2600 na Fuca. 896, boa noite, contato radar decolar, companhia 370, Fuca da Caju, vigilância. 370, Fuca da Caju, boa tarde. Ajuste 1-0, 1-1. Meio decolagem 1-0, 1-0, 1-1, gol 6, 0-6. Corrige, sul e mantém o nível 350. 350, boa noite, 96. Decolado 28, chama agora o controle 119, decimal 35, tomou voo, boa noite. 935, boa noite, 606. Autorizado até o pátio 3 Alfa em aqui é com reposta no término. Gente, reportar o término. Caju. 350, perfil Puca Aracaju, gol 606. Controle de Salvador é o Papá Papá Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, sua identificação. Maridente está atingindo 110, ciente da ECO. Juliette Bravo Lima, contato radar 52 milhas oeste de Salvador. Foi autorizado de chegada a AMAN, desce para o nível 040, ajustou o time 3-0-1, vigilância radar. 4.000, 1.011. Direto Aracaju, gol 896. Direto Aracaju, gol 896. Passa nível 1-1-0, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2085, 2545, boa noite, obrigado. Alvorada, Toro Romeu Fox 18, chegada a Aracaju. Alvorada, Internacional de Salvador. Controle Salvador, o Jet Bravo Lima. Desejar para o Romeu Fox 18, sendo aprovado. Aracaju, está chegando. 00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 4, internacional, Mateo Negra 310, espaço com vigilância. Bloqueio Salvador, chama frequência 2545, alterna 1235, azul 4194. ILS. Salvador, é o Juliette Bravo Lima. Prossiga. Tá cruzando 4500, tá em condições visuais com o terreno. Esse é pra 2000 pés, informa no curso localizador. Sendo pra 2000, informará no curso. É, mais próxima intenção é cancelar 10 e prosseguir pra 17. Gente. Quando é o 9-2? Quando é?